meus amigos, poetas do meu mundo quase perfeito. Os carrego sempre comigo, dão sentido ao que tenho no peito. Tenho medo, muito medo de ver quem eu amo machucado. Pra todos uma vida de paz, um futuro melhor que o passado. Vem mais pra quem não tem nada e nem ninguém. Sozinho o barulho da rede, a quem nunca provou do amor. A quem ama e morre de sede na mão da saudade. Não nego, eu sei que tudo que sinto é verdade. O sol ilumina o que eu mais quero ver. A lua te traz um pouco mais tarde. Eu tô aqui, preciso estar em algum lugar com certo alguém. Desejo que viva, ainda não é tarde. Eu quero pra nós muito mais, meu bem. Então, deixa o sol vencer. Até me magoar. A lua é tão linda, mas seria bem louca. E não tem volta estrelas juntas para brilhar. Quero abraçar o mundo, viver coisas incríveis. Sonhos imagináveis, histórias pra contar. Quero a casa cheia, motivos pra sorrir. Fotos na estante pra lembrar do que vivi. Vivo o que escolhi, pelo que escolhi. Digo o que eu vi, o que posso imaginar. Zelo o que eu aprendi, muitos já não estão aqui. Só quem sofre já sofreu, tem algo lindo pra cantar. Meu sonho não é só meu, muitos dependem de mim. Se amanhã eu partir, quão triste será o fim. Antes disso acontecer, prometo deixar saudade. Diga que me ama hoje e amanhã pode ser tarde. Tudo como sonho, mas